sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Tapa na bunda da safadona. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Tapa na bunda da safadona. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tapa na bunda da safadona. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tapa na bunda da safadona. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Toma, toma, toma, toma. Tapa na bunda da safadona. Esse é o plano. Encosta a buceta no AK. Encosta a buceta no AK.